Veja só, essa é pras baixinhas, tá bom? Aê! Sua estatura é demais, minha estrutura cambaleia, quase cai. Que isso, baixinha, vem que vem. Me tira da linha que eu me amarro nesse trem. Calça sandalinha 33, dou salto alto no armário dessa vez. Na ponta do pé pra me beijar, na ponta da língua eu vou falar. Não sou nuvem, passarinho, engenheiro, pra gostar de arranha-céu. Pés no chão, tenho medo de altura, mas não de temperatura. Gosto dela bem alta, vem baixinha, faz ela subir. Oh, tamanho PPP, oh, pequena pro poder, avassalador, de atiçar o amor. Oh, eu quero te pegar, oh, eu posso te agachar por uns beijos teus. Beijo chão por Deus, oh, tamanho PPP, oh, pequena pro poder, avassalador, de atiçar o amor. Oh, eu quero te pegar, oh, eu posso te agachar por uns beijos teus. Beijo chão por Deus. Engenheiro, pra gostar de arranha-céu. Pés no chão, tenho medo de altura, mas não de temperatura. Gosto dela bem alta, vem baixinha, faz ela subir. Oh, tamanho PPP, oh, pequena pro poder, avassalador, de atiçar o amor. Oh, eu quero te pegar, por uns beijos teus. Beijo chão por Deus. Oh, pequena pro poder, avassalador, de atiçar o amor. Eu quero te pegar, oh, eu posso te agachar por uns beijos teus. Beijo chão por Deus. Baixinha, vem pra mim que hoje você é minha.